Jardim, um coreto à música e a saudade à pedida que você está sintonizando pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Nós vamos atender agora, de acordo com o nosso roteiro, a missiva do engenheiro de aqui em São Carlos, o engenheiro Dimas Pupim, nosso gentil ouvinte, uma pessoa muito bem relacionada, muito bem quista, e também ele é o nosso ouvinte que aos domingos fica a nos ouvir e a divulgar um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para o engenheiro Dimas Pupim, em nossa sintonia nesta manhã, saudosa Carmen Miranda, cantando do Assis Valente a composição Recenseamento. Banda da Guarda Civil também desfila garbosamente e ela está em nosso coreto para executar do Agustin Lara em belíssimo arranjo Granada. Tudo isto para ele, o engenheiro que reside aqui em São Carlos, o gentil ouvinte, o senhor Dimas Pupim, que ainda quer ouvir com a Orquestra e Coro RG, arranjo Rubem Pérez, o popular Pocho, do músico Guari Barroso, com a Orquestra e Coro da RG, os Quindins de Iaiá. Em 1940, lá no morro, começaram o recenseamento. E o agente recenseado esmiuçou a minha vida, que foi um horror. E quando viu a minha mão sem aliança, encarou para a criança que no chão dormia e perguntou se meu moreno era decente, se era do batente ou era da folia. Obediente, eu sou a tudo que é de lei, fiquei logo sossegada e falei então: o meu moreno é brasileiro, é fuzileiro e é quem sai com a bandeira do seu batalhão. A nossa casa não tem nada de grandeza, mas vivemos na pobreza sem TV tostão. Tem um pandeiro, tem cuíca, um tamborim, um recorreque, um cavaquinho e um violão. Em 1940, lá no morro, começaram o recenseamento. E o agente recenseador esmiuçou a minha vida, que foi um horror. E quando viu a minha mão sem aliança, encarou para a criança que no chão dormia e perguntou se meu moreno era decente, se era do batente ou era da folia. Fiquei pensando e comecei a descrever tudo de valor que meu Brasil me deu. Um céu azul, um pão de açúcar sem farelo, um pano verde e amarelo, tudo isso é meu. Tem feriado que pra mim vale fortuna, retirada de laguna vale um cabedal. Tem Pernambuco, tem São Paulo e tem Bahia, um conjunto de harmonia que não tem rival. Começaram o recenseamento e o agente recenseador esmiuçou a minha vida, que foi um horror. E quando viu a minha mão sem aliança, encarou para a criança que no chão dormia e perguntou se meu moreno era decente, se era do batente ou era da folia. Thank you. Pela Rádio USP São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, você está ouvindo e participando de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Pedida esta que está no ar em seu 14 anos consecutivos, levando sempre a música que o rádio tocava no tempo da vó. Nesta manhã de domingo, para a satisfação nossa e para a gáudio dos nossos ouvintes, via telefone, nós vamos bater um papinho amistoso com ele, que é vereador em nossa cidade, o senhor Robertinho Mori Roda, que dá o seu bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, amigo Robertinho Mori Roda. Bom dia, amigo Rubens. Bom dia a todos os ouvintes de Um Jardim, o Coreto, a Música e as Saudades. O Robertinho Mori Roda, nós, no início, queremos parabenizá-lo pelo prêmio que você acaba de receber como líder em nossa municipalidade, como um vereador muito querido e correto, como um vereador dinâmico que você é, o prêmio Notáveis deste ano. Você merecidamente merece esta láurea e você é uma pessoa que se destaca no mundo político da cidade e também no mundo artístico de São Carlos. Em nome de nossa equipe, em nome da Rádio USP de São Carlos e Rede, os nossos parabéns pelo prêmio Notáveis deste ano, Robertinho Mori Roda. Rubens, eu que agradeço a oportunidade e agradeço também a oportunidade de estar agradecendo isso a toda a população do nosso município. É uma honra estar recebendo e assumindo, inclusive, um compromisso de Deus nos ajudando, de estar entrando de estar tocando esse compromisso com afinco e com responsabilidade, que esse é o lema do nosso trabalho. Pois não, Robertinho Mori Roda, você como vereador é destaque realmente, mas vamos agora para o mundo da música, tá bom? Pois não. Você é maestro, você é arranjador, você é regente, você é um destaque também na atividade cultural aqui de nossa cidade. Vamos falar sobre a nossa querida escola de música aqui da cidade de São Carlos, escola essa que leva o sugestivo nome de um professor muito famoso no campo da nossa música. É a escola de música? Maestro João Sepp. João Sepp, isso mesmo. E essa escola de música, ela é mantida pela municipalidade e os alunos que lá cursam não pagam nada, não é isso? Não pagam nada, professor. Isso é uma lei de minha autoria, a formação de uma escola livre de música Maestro João Sepp, que foi denominada como Maestro João Sepp. O objetivo é a formação de uma orquestra sinfônica, um coro e uma banda no município de São Carlos. Hoje a gente tem lá, a gente agradece sobremaneira o apoio que o executivo vem, sem o qual a gente não teria condições de estar tocando. E o empenho de uma associação, a Associação de Artes de São Carlos, que é responsável e toca os trabalhos da Escola Livre de Música Maestro João Sepp. Ô Robertinho Mori, a gente fala que quer mudar de assunto, mas volta ao campo político. Essa escola foi criada graças ao projeto de lei de Vossa Senhoria, né? Isso, é um projeto de lei de minha autoria, a formação. Hoje é uma subvenção que a gente passa para uma Associação de Artes de São Carlos e a gente, subvencionando a associação, a gente contrata o professor de violino, viola, violoncelo, flauta transversal, clarinete, saxofone, trompete, trombone, bombardino, tuba, técnica vocal, teoria e canto, coro. Que maravilha que é esta escola, João Sepp. Totalmente gratuito. E a contrapartida do aluno está participando na formação da orquestra. Então, o aluno que entra, ele participando da banda ou da orquestra, ele tem todas as aulas gratuitas. Se porventura não possa estar participando, então ele passa a ter uma aula em grupo, né? Mas semanalmente com professores, alguns níveis universitário e alguns professores já terceiro ano de Unicamp, todos eles oferecendo à nossa municipalidade o ensino musical gratuito. Nesta manhã de domingo em Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, vocês estão ouvindo a fala amiga do Robertinho Mori Roda, que é vereador em nossa idilidade, e também ele que é musicista e maestro, ele que é arranjador, ele que fez o projeto de lei que São Carlos pudesse ter esta maravilha, que é a Escola Maestro João Sepp. Essa escola está construindo o prédio próprio, não é, Robertinho? Sim, é um projeto também de minha autoria, Rubens, na área institucional do Parque Faber 2, 300 metros ali antes de chegar ao Cristo, ali do Shopping Center, uma área de 7.500 metros quadrados. Você poderia repetir a área? É a área institucional do Parque Faber 2, é uma área nobre em nosso município, onde conta com 7.500 metros quadrados. Área nobríssima, não é nobre? Nobríssima. é uma nobríssima, estamos incluindo o presidente, o José Afonso Cita, o coronel José Afonso Cita, já assinou essa semana o projeto, né, que foi feito da Lei Rouanet, onde a gente buscaria apoio com a iniciativa privada, o poder público, para a construção de um parque, o Parque das Artes, denominado como José Sidney Leandro, né, um artista em nosso município, que muito contribuiu com a cultura e deixa saudades, foi denominado como Parque das Artes José Sidney Leandro, a construção da Escola Livre de Música, um anfiteatro para 150 lugares e um hall para exposições. Então, num futuro, em até 18 meses, São Carlos estará contando já com a Escola Livre de Música e o Parque das Artes, estendendo não só com a música, mas com artes cênicas, literatura, artes plásticas e todas as outras, todo o lado cultural do nosso município. O que é muito importante é Robertinho Mori Roda, que está conversando conosco rapidamente, falando das suas atividades no campo da política e também no campo das artes. Robertinho Mori Roda, mais uma vez nós vamos felicitá-lo pelo Prêmio Notáveis, pois você realmente é um notável em nossa atividade no campo cultural. Você é merecedor desta laurea e você hoje está conversando conosco em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vereador e musicista, fique bem à vontade para suas despedidas ou outras considerações necessárias para os nossos ouvintes. Robertinho Mori Roda com vocês. Eu quero agradecer, Rubens, e a todos os ouvintes de Um Jardim, o Coreto, a Música e a Saudade. Eu que sou um ouvinte assíduo, sempre que estou em São Carlos estou ouvindo e estamos aqui continuando ouvindo. Eu agradeço novamente a oportunidade de agradecer essa laurea a todos os munícipes, a todos aqueles que confiaram no meu trabalho e que continuem confiando, porque farei de tudo, Deus me ajuda, de não deixar a desejar. Muito obrigado. Viu? Este foi Robertinho Mori Roda nesta manhã de domingo em Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, conversando com os nossos ouvintes, recebendo de nossa parte os parabéns pela laurea, os notáveis deste ano, ele que é maestro, professor, ele que é político, dinâmico e bem-quisto, ele que é o Robertinho Mori Roda. A ele, os nossos agradecimentos. Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, a pedida que você está sonhizando, ouvindo e participando pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta vão estar conosco, em nossa passarela nostálgica, o rei da voz Chico Viola, Miltinho e Isaura Garcia.